Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom. Cristo é real, aleluia. Cristo é real, aleluia. Cristo é real, é real pra mim. Cristo é real, aleluia. Cristo é real, aleluia. Cristo é real. Ele voltará, aleluia. Ele...